Ela ficou safada, tá sem vergonha e nem quer saber que antigamente era Jorge Mateus, hoje é só Denis DJ depois que cansou Denis de sofrer DJ. Depois que ela ficou safada, tá sem vergonha e nem quer saber que antigamente era Henrique e Juliano, hoje ela tá dançando na pista pra geral ver. Solta o pancadão pra ela, que ela se revela. Quando solta o pancadão, ela se solta e já era. Na coreografia, quer sentar por cima, que é nesse clima que ela desce e me instiga. Senta com vontade, na sensualidade, arrebenta essa bunda, menina, mostrando essa habilidade. Senta com vontade, na sensualidade, que é o Rodrigo do CN que te pega com vontade. Senta com vontade, vai. Senta com vontade, vem. Senta com vontade. Arrebita essa bunda, menina. Arrebita essa bunda, menina. Arrebita essa bunda, menina. Mostrando essa habilidade. Ela ficou safada, tá sem vergonha e nem quer saber que antigamente era Jorge Mateus, hoje é só Denis DJ. Depois que cansou de sofrer, depois que ela safada, tá sem vergonha e nem quer saber. Que antigamente Henrique e Juliano, hoje ela tá dançando na pista pra geral ver. Denis solta o pancadão pra ela, que ela se revela. Quando solta o ponto, ela se solta e já era. Na coreografia, quer sentar por cima, que é nesse clima que ela desce e me instiga. Senta com vontade, na sensualidade, arrebenta essa bunda, menina, mostrando essa habilidade. Senta com vontade, na sensualidade, que é o Rodrigo do CN que te pega com vontade. Senta com vontade, vai. Senta com vontade, vem. Senta com vontade, arrebenta essa bunda, menina. Arrebenta essa bunda, menina. Arrebenta essa bunda, menina, mostrando essa habilidade. Ela ficou safada, tá sem vergonha e nem quer saber que antigamente era Jorge Mateus, hoje é só Denis DJ depois que cansou de sofrer. Ela ficou safada, tá sem vergonha e nem quer saber que antigamente era Henrique e Juliano, hoje ela tá dançando na pista pra geral ver.